Portanto, o apelo fica aqui feito ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Agricultura, ao Presidente da Assembleia da República, para que agora passe toda a gente das palavras aos atos. Ou seja, que cheguem depressa as ajudas aos pequenos e médios agricultores, aos pequenos e médios produtores florestais, e que haja dinheiro suficiente para isso no Orçamento de Estado, que não venham agora complicar com a burocracia que já está aí no terreno, a burocracia, a complicação. Nós não aceitamos isso. A situação de excepcional gravidade não é compatível com burocracia.